Cada som tem que ter alguma coisa pra você refletir. Tem que ter conteúdo. Ao invés de ser um tempo perdido, tem que ser um tempo ganho. Que você tenha absorvido com o que você ouve. Mensagens positivas. Elemento com mensagens positivas. Com muito amor e sempre com disposição. Com microfone com letras alternativas. Se está bem feito é porque é de coração. É coração. Elemento com mensagens positivas. Com muito amor e sempre com disposição. Com microfone com letras alternativas. Se está bem feito é porque é de coração. Com mensagens positivas e pensando sempre à frente. Sempre em busca da ativa e com ativação da mente. Então sente, sente, viaja nesse som consciente. A mente que traja só o que é bom. Os conceitos hoje misturaram, então dá um tempo. Mas sem essa de que é underground ou que é violento. O que eu faço é rap, quinto elemento é rap, é música. Levanta a poeira, mas que a Ivete não tem música em vão. Toda ação de consistência, quem só xinga é os que estão em fase de inconsciência. Não ouve o que eu falo, mas fala que a letra é fraca. Ou seja, sem moral não sabe nem do que se trata. O que tu faz? Faz pelo certo, quem tu idolatra. Revisa teus conceitos, não regrida a primata. Sei que o rap resgata, é disso aí que usufruímos. Já ao invés do pessimismo, usando do otimismo. Pois assim que construímos, trilhamos um caminho. Pra um somos a flor, pra outro somos espinho. Mas sempre no sapatinho, nem aí pro meu status. Humildade não tá na fala, humildade está nos atos. O que corresponde aos fatos é simplesmente o que tu faz. Tu vai ser alguém de fato ou se vai ser só um a mais. Já saquei o que nos traz alegria e satisfação. Os que absorvem a mensagem, ouvindo com atenção. Porque é feito de coração. E com mensagens positivas, sempre com a disposição. E com letras alternativas, motivo pra ficar bom. Cultivo e corro atrás, não vivo de fazer som. Mas os que faço me faz viver mais. Elemento com mensagens positivas. Com muito amor e sempre com disposição. No microfone com letras alternativas. Se sai bem feito é porque é de coração. Que tem elemento com mensagens positivas. Com muito amor e sempre com disposição. No microfone com letras alternativas. Se sai bem feito é porque é de coração. Eu sou mal com X, canto rap. Tudo por amor, se rima for graduação, então me chamem de doutor. Eu vou manter a minha mente na ativa. Do mal, sempre na esquiva, com mensagem positiva. Busco outra alternativa, o rap que me cativa. Eu nunca fico à deriva, tenho rima construtiva. Pra diva, pra galã, rap até de manhã. Corpo são, mente sã, foi Jesus que é meu divã. Eu sei o quinto elemento, sempre de forma rimática. Essa é a nossa tática, o rap sempre pratica. Nossa gramática, quase sempre coloquial. Faço rima para mim, que agrada no plural. É nacional, é 100% sulista. Catarina, tô na pista, sem perder Jesus de vista. Invista, insista, não seja apenas mais um. Quem não sabe onde quer ir, não chega a lugar nenhum. Fica no meio do caminho, ou se perde para sempre. Eu sei que nunca estou sozinho, pois meu Deus é onipresente. Então sente a vibração, feche o olho e ouça o som. Rap com aliteração, eu sei que sempre fica bom. Fundamento fecundável, fugível em fragmento. Fomentado, figurado, fuligendo firmamento. Pensamento, percussão, percorrer prudentemente. Procurando a perfeição, prossigo pacientemente. Constantemente, meta cara e vou à frente. Diferente, mais prudente, eis aqui um combatente. Diferente, nessa jornada tem escudo e espada. Saturado de mensagem positiva, é a Bíblia Sagrada. Tanto com mensagens positivas, positiva. Com muito amor e sempre com disposição. Com microfone com letra alternativa. Sabe feito é porque é de coração. É de coração. Elemento com mensagens positivas, positiva. Com muito amor e